grossa molhando o sertão. Vendo a seca lá na roça, vontade nossa é beijar o chão. E a gente fica prosa de satisfação. Uma vela, uma rosa clareando a nossa oração. No lugar que era areia, a gente semeia e faz a plantação. A semente esquecida ganha nova vida e faz brotar então. Prosa de satisfação. Uma vela, uma rosa clareando a nossa oração. No lugar que era areia, a gente semeia e faz a plantação. A semente esquecida ganha nova vida e faz dar então. Um pedaço de esperança, mais uma criança estendendo a mão. É como se um pé de milho fosse o nosso filho.